Quero compartilhar com você um texto. A história de um homem chamado Hudson Taylor. Hudson Taylor nasceu em 1832, na cidade de Barnsley, em Yorkshire, na Inglaterra. Era de família metodista, recebeu muita influência espiritual de seus pais e avós, bem como seus irmãos William e Amélia. Seu pai, um farmacista, sempre teve preocupação com a condição espiritual da China. E sempre que tinha oportunidade, realizava reuniões especiais para discutir como poderia ajudar aquele tão grande país. Quando Hudson tinha apenas 5 anos, ele disse ao seu pai: quando eu crescer, serei um missionário na China. Apesar desta afirmação, os anos de adolescência de Hudson foram conturbados e as influências de amigos não lhe ajudaram. Porém, a sua mãe e a sua irmã não cessavam de orar e interceder por ele. Em junho de 1849, aos 17 anos, ao ler um folheto escrito pelo seu pai acerca da obra de Jesus Cristo, Hudson compreendeu o plano de salvação e, como resultado, entregou sua vida a Jesus. Nesse mesmo ano, sentiu a chamada do Senhor para trabalhar como missionário na China. Ao dizer sim à chamada, começou a se preparar em todos os aspectos da sua vida, a fim de atingir o objetivo de evangelizar a China. Logo começou a aprender o mandarim através de uma cópia do Evangelho de Lucas. Hudson também soube da grande necessidade de médicos na China e assim começou a estudar medicina, a fim de estar preparado para o campo em que iria trabalhar. Essa história que nós estamos vendo ensina a cada um de nós como precisamos viver hoje, amanhã, segunda-feira, o meu trabalho, a minha profissão, os bens que o Senhor tem me dado, a capacidade que eu tenho, tudo será usado para que eu cumpra o que o Senhor disse. Eu vou anunciar a outras pessoas quem é Jesus. Não precisa correr atrás de trabalho. Não precisa correr atrás de profissão. Nenhum de nós precisa correr atrás de um lugarzinho ao sol nessa vida. Nenhum de nós precisamos correr a vida tentando alguma coisa. Basta decidirmos viver como Jesus disse. Cumprir a sua missão, a nossa missão como igreja. Hudson Taylor começou a planejar toda a sua vida de tal forma que aquilo que Jesus disse aos discípulos pudesse acontecer na sua vida. Seu treinamento médico começou na cidade de Hull e continuou em Londres. Além disso, estudou teologia, estudou latim e grego. Por saber que deveria depender totalmente de Deus para o seu sustento diário na China, Hudson muitas vezes colocava-se em situações para provar a sua própria fidelidade e confiança em Deus. Nós vivemos muitas vezes tão amedrontados pela situação financeira, tão com medo que vai ser amanhã, como vai ser, mas todo aquele que decide viver como Jesus disse para sermos missionários dele, discípulos dele, o Senhor prepara o sustento e a provisão para todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Nós podemos optar por sermos alguns que fazem campanha para Deus dar mais um pouquinho de dinheiro. Nós podemos optar por sermos pessoas que vão e reúnem-se e dizem: Senhor, eu preciso de mais um pouquinho, Deus, mais um pouquinho. Ou então nós podemos optar por viver o ide de Jesus e fazer prova dele. Ele vai nos sustentando em todas as coisas. Enquanto estava em Hull, na cidade em que estudava, vivia basicamente se alimentando de aveia e arroz. E grande parte do seu salário ofertava para a obra do Senhor. Certo dia, quando evangelizava os pobres, um certo homem lhe pediu que fosse orar por sua esposa, que estava morrendo em casa. Ao chegar ali, viu uma casa cheia de crianças passando fome e a mãe que estava muito enferma. Compadecido daquela situação, depois de orar, tirou do bolso a única moeda que tinha, o sustento da semana, e ofereceu ao casal. Milagrosamente, naquele mesmo dia, alguém lhe procurou e trouxe um envelope cheio de dinheiro. Essa experiência ensinou a Hudson Taylor que Deus era o seu provedor. No dia 19 de setembro de 1853, com 21 anos e associado à Sociedade de Evangelização Chinesa, Hudson Taylor partiu para a China a bordo do navio de carga chamado Dumfries. Após 6 longos meses de viagem com intempéries e perigos de morte, ele chegou finalmente em Xangai. Ao juntar-se com outros missionários ingleses residentes naquela mesma cidade, Hudson notou a grande deficiência da evangelização no interior do país. Naquela época, a China estava passando por momentos tumultuosos e Xangai havia sido tomada por rebeldes, por isso todos os missionários estavam nas cidades da costa e envolvidos mais com o comércio e a política externa do que com a verdadeira evangelização da nação. Ponderando tudo isso no seu coração, Hudson decidiu que haveria de trabalhar no interior da China, onde o evangelho não tinha sido levado. Assim, ele começou o seu trabalho distribuindo literatura e porções bíblicas para as vilas ao redor de Xangai, sendo uma delas Songqiang. Ao estar no meio do povo, ele notou como as pessoas o olhavam diferente por causa da sua própria roupa, sua roupa ocidental. Sendo assim, ele decidiu adotar os costumes da terra, vestindo-se como um chinês, deixando seu cabelo crescer, fazendo uma trança como os outros chineses. Esse ato conquistou o respeito de muitos chineses, porém, para os missionários ocidentais, foi até uma falta de bom senso. Em 1856, Hudson começou a trabalhar na cidade proeminente de Ningpo. Ali se casou em janeiro de 1858, com a senhorita Maria Dyer, filha de missionários, porém órfã, que trabalhava numa escola para meninas. Um ano depois, Hudson assumiu a direção da missão hospitalar de Londres, em Ningpo. Não só Deus o prosperou, como muitos dos doentes aceitaram a Jesus e se recuperaram de suas enfermidades. Ele começou a orar por mais missionários para o país. Até casamento, Deus resolve quando alguém decide servir ao Senhor de todo o seu coração. Depois de estar 7 anos na China, Hudson regressou à Inglaterra por motivos de saúde. Ao partir em 1860 para a Inglaterra, não imaginava que estaria 6 anos longe do campo. Apesar da distância, o seu coração estava ligado à China. De frente a um mapa da nação, todos os dias ele orava, pedindo que Deus enviasse pessoas dispostas a ganhar as almas chinesas. Juntamente com o Sir Gauguin, Hudson fez a revisão do Novo Testamento para o chinês e escreveu vários artigos sobre as missões na China. Ao recrutar alguns missionários, Taylor viu a necessidade de ter uma missão que suportasse e direcionasse esses novos missionários no interior da China. Para este fim é que a missão para o interior da China foi fundada por ele. Durante o tempo que esteve na Inglaterra, enviou 5 obreiros para a China. E em 1864, Hudson pediu a Deus 24 missionários, 2 para cada província já evangelizada no interior e 2 para a Mongólia. Deus assim cumpriu o seu desejo e em 26 de maio de 1866, Hudson e Maria, seus 4 filhos e 24 missionários embarcaram em direção à China. Estabelecidos em Ningpo e em Hangzhou, o trabalho missionário começou a se expandir para o sul da província de Zhejiang. 10 anos depois, o norte de Jiangsu, o oeste de Anshui e o sudeste de Jiangxi tinham sido alcançados. Em um período de 3 anos, Hudson sofreu a perda de sua filha mais velha, Grace, seu filho Samuel, seu filho recém-nascido e, em julho de 1870, sua esposa também morrera de cólera. Mesmo passando por esse vale, Hudson Taylor não desistiu de sua chamada para a Grande China. Em 1871, quando voltava para visitar o restante de seus filhos que haviam sido enviados à Inglaterra, Taylor teve a oportunidade de viajar com uma grande amiga e missionária na China, Jenny Founding, com a qual se casou em 1872 na Inglaterra. Entre 1876 e 1878, muitos outros missionários vieram dar o seu apoio no campo, vindos de todas as partes do mundo. Hudson esteve por alguns meses acometido de uma enfermidade na coluna que o paralisou, porém, ainda na cama, ele conseguiu enviar 18 novos missionários para a China. De onde veio dinheiro, recurso, estratégia para esse homem fazer uma obra como essa? Diga comigo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Milagrosamente, depois das orações, Deus o curou e ele voltou a caminhar com saúde completa. Em 1882, Hudson orou ao Senhor por 70 missionários. E fielmente Deus proveu os missionários e o suporte para cada um deles. Em 1886, Hudson toma outro passo de fé e pede ao Senhor mais 100 missionários. Milagrosamente, 600 candidatos se inscreveram, vindos da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, se prontificando para o trabalho. Em novembro de 1887, Hudson anunciou alegremente a partida de mais 100 missionários para a China. O trabalho da missão se espalhou por todo o interior do país, segundo o desejo de Hudson Taylor, e no final do século, metade de todos os missionários evangélicos do país estavam ligados à missão. Em outubro de 1888, depois de haver visitado os Estados Unidos e Canadá, Hudson parte mais uma vez em direção à China, acompanhado de sua esposa e de mais 14 missionários. Durante os próximos 15 anos, Hudson despendeu o seu tempo visitando a América, Europa e Oceania, recrutando missionários para a China. O desafio agora não era apenas de 100, mas de 1000 missionários. Em abril de 1905, com 73 anos, Hudson Taylor faz a sua última viagem à China. Sua esposa Jenny havia falecido e ele tinha passado o inverno na Suécia. Seu filho Howard, que era médico, juntamente com sua esposa, decidiram acompanhar Hudson nessa viagem. Ao chegar em Xangai, ele visita o cemitério de Hangzhou, onde sua esposa Maria e 4 de seus filhos foram sepultados durante o seu trabalho naquele grande país. Após haver percorrido todas as missões estabelecidas pela sua pessoa, Hudson Taylor, estabelecido agora na cidade de Changsha, deitou-se numa tarde de 1905 para descansar. E deste sono acordou no céu. A voz de 52 anos atrás havia dito a Hudson Taylor: vá à China. Agora estava dizendo: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.